funcionado. Ferrovia Hotel de Guedes Serra, através do farol de Itapuã, mantendo a proximidade do farol de Itapuã por 500 metros. Ok, negativo, espera. Está autorizado, dá presente, manter proa norte, cruzar final da 1-0, chame para girar a base. Proa norte, recusaria girar no bar, de hotel Juliette Serra. Chame para girar a base. Chamaria para girar a base, hotel Juliette Serra. Está 3190, solo 52, direito 211 no solo. 21. Canal 6355 de decolagem, vento 1, 40 graus, 8 nós. Salvador, boa tarde, 3190. No eixo da pista 10, solicito girar a base para a pista 107. Quem se acha aguarde para girar a base? Aguarde. O Zulu Juliette, solo aos 5-4, qual pátio? O ataque se retorna, é pátio livrando. 3 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, sinal 95, com gol. Índia Alfa, ponto de espera 1295, para 1231. Na 6355, solo 54, show, pois não, decola 54, chama o controle 120, decimal 8. 3208, acho que é 6355, grato, boa tarde. 6355, na Dayon. Chané 6355, contato radar na decolagem, segundo dia, saída da El para o nível 360. Dia da El para 360, poderia voar a Lida da presente? Após 2000, peço autorizado da El da presente, o Chané 6355. Após 2000 da El, 6355, já. Zero, taxi via Juliette, portão 5. Portão 5, 3, vamos lá. Ecutango, eco, vento 1, 30 graus, 62 a 9, decolagem, pistão 0. Bravo Fox Mike, autorizado, né? Mantenha 1-0. Relé de Serra, seu solo, considera 58. Livre à direita, parte 4, estacionar para agência livre. Hectango Eco, Bito 257, controle 1 no 20 no sinal 8. Como 208, Hectango Eco. Controle Salvador, Papa Romeu, Eco, Tango Eco. Papa Romeu, Eco, Tango Eco, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 430. Subida via da El para o 430, Eco, Tango Eco. Então 3155, voo em Motiva da presente, no centro Recife, 1251, na perna 13325. Motiva, 1251, 3325, Recife, da 3155. Fatango Vitor, Sali Hotel, aciona identificação, voo na Pro Diamant para chegada a Man, ajuste no 0 no 3, desço para o nível 050. Thiago. Vamos lá. Rio. Frequência livre. Claro, Fox Mike decola 00, controle 120 do 08. 208, tenha uma boa tarde. Controle, Papai Romeu, Bravo, Fox Mike. Fundo controle. Papai Romeu, Bravo, Fox Trot Mike, decolando na saída da El, transição Beda. Papa Romeo, Bravo, Fox Mike, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 400. 400, alguma proa para a frente para o Bravo Fox Mike? Negativo, temos duas aeronaves à sua frente mantendo a mesma saída, manter o perfil para o Fox Mike. Sente o Bravo Fox Mike. Passaria do 2231, autorizado a decolar, ventou no 40 graus, 8 lanes. Decolar de passaria do 2231. O Xané 6355, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, o Xané 6355, grato, muito boa. 31 decola 01, controle 120, decimal 8. 1208, passando 231. Ready for taxi. Second stop at Passaria 2231 no contato radar na decolagem, rodovia saída Momo para o nível 160. Saída Momo para 160, passaria 2231. Linha 7073, prossiga. Autorizado, base naval de Araçu, 510, corredor Axé, decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 0167, coteja. 3325, eco, tango eco, obrigado. Fechamento correto, direcionamento, chama para o táxi. É, controle 2231? Possível. Por gentileza, possível uma coordenação? Voarmos VATAP ou destino com o Cedro? Área 2231, mantém o perfil inicialmente. Tá. Área 2231, voe Momo da presente. Momo da presente, 2231. Salho Hotel, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. 4 mil, padrão. Papa Romeo Bravo, Fox Mike, chame centro, Recife, agora, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, Bravo, Fox Mike. Vai ainda, tá, 118-95, azul, 6919. Tower Azul 6919, approach holding point, runway 10 ready. Roger, 6919, clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off runway 10, Azul 6919. Pessoas a bordo. Patango Victor Charlie Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado ILS, sector pistão no 0, reporte estabilizado, informo e sua altitude aparece intermitente, cheque seu equipamento. Patango Lima, Aquilo Zulu, acione identificação, voe na proa de selo para a chegada bom, que ajuste no 0 no 3, informe no ideal de descida. Para o ideal de descida, estamos para a chegada voe na proa de posse e desça para nível 050. Radar contact on departure, climb flight level 340 via dial departure. After level 340 via dial departure, under visual conditions, request my direct to Linda. Zulu 6919, after 2000 feet clear, Linda position. After 2000 clear, Linda position, Zulu 6919. Salvador, muito boa tarde. Eu ajudo aí 591 que a gente dá a sua autorização. Está aí. Estreduro. Controle, eu limpo aqui de Bolu, só foi a de regra da presença. Quero te dar uma flor da alta corte. Aqui no Zulu, plano ISR cancelado aos 2012, desça inicialmente para 4.510, voe na proa da rotatória, reporte visual. Controle 208, transpondo 555, ajuda 598. Protegimento corrente, chama para posicionamento. Chamar a posicionamento, ajuda 598. Boa tarde, 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Fer November 857. Saída da El, transição Leda, Irume, decoladão no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5551, coteja. correto, chama para pushback acionamento. Marinha 7073, Decola Zulu 4, controle 208. Controle 208. Costa de Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, até a linha do litoral no meu pé, reporte, corredora, reporte, Farol da Barra. Corredora, Farol da Barra. Papatango Lima Zulu Golf. Tem esse na proa da rotatória, o ajuste instalador no 0 no 3 e como no ideal de descida. Não tem condições de design. Lima Zulu Golf, desça a critério para 4.510, ajuste no 0 no 3. Estabilizando o localizador, Vitor Tchale Hotel. Vitor Tchale Hotel, chame torre 1895. 1895, Vitor Tchale Hotel. Vitor Tchale Hotel, estabilizando no IRS, nas duas vindas. Tchale Hotel, vai de autorização de pouso. Sua intenção é pouso na 17, vai cancelar mais pronto. Chama para o cancelamento, o Charadão. Gente, Lima, Papa Mike, confirma até o 510. Gente, já está no ponto do Rio, confirma? Gente, apenas para informação, temos um helicóptero sentido oposto mantendo a linha do litoral, um Alfa Sierra 32, Marinha 7073, mantendo 1 no mil pés. Reporte visual com o tráfego ou Sierra 20 Delta Lima. Marinha 7073 para informação, atente a tráfego sentido oposto. Voando sentido farol da barra, um Robson 44, mantendo 500 pés. Destino Sierra Uit Santa Lima. Marinha 7073. 769, autorizado Brasília, nível 360, via Pendulu 17, saída Fox, transição alerta. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5554, proteja. Autorizado Brasília, 360, Pendulu 17, decola da 10 com curva direita na transição, na saída Fox, transição alerta. Controle 208 e transponder 5554. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Câmara. Checa, contato Recife 125-1 is enable 133-25. Ok, Cali Recife Center 125-10-133-25 Azul 69er or another. Gente, Lima, Copa Mais. Marinha 7073, desloco Lima, Copa Mais. Área 2231, no chame centro Recife. 1288, antena 1353. 2288-3535, 2231, boa tarde. Área 2231, frequência secundária 1355, decimal 3. 353, Putin, 2233. Putin, está pronto para ataque com POP de 4, 7, 5 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, Papá Sierra. Rede 4, 7 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 18, estão 95, com voo. Índia Alfa, 118, 95 a torre, grato, bom serviço, azul 25. Visual com base naval. Dono 645, ação de identificação dessa via chegada Bonfi para o nível 050, ajuste no 013. 050, desse padrão, o Evac. Gente, Lima, Papa Mais tem frequência livre, reporte ao regresso. Frequência livre, tem regresso. Não, falo, nada mais. Olha, Hotel, seus solos 2-1, frequência livre. Sorriso Salvador, muito boa tarde, azul 2591, próximo ao 10, pronto. Um avião autorizado, alinhar, decolar, Venturno 40 graus, meio dos anões. Alinha e decola, azul 259. Lima Zulu Golf desça para 1.510 em condições visuais, transporte rotatório, ajuste permanece, 1013. Iniciando 2591 Airborne 23, call now 1208. Marinha 7073. Apenas para informação, como um tráfego posição 11 horas, 8 milhas, rumo sudeste 1, Charlie 402, passando 4 mil pés em descida para 1.500 pés. Gente, Marinha, tem sequência livre. Controle, muito boa noite, Azul 2591, nossa escuta. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via saída da El Coral para o nível 1180, após 2 mil pés, autorizado direto Coral. Gente, após 2 mil pés, direto Coral no perfil da Dael, o Azul 2591. Grande, Rafa Comate, decolar novamente, boa noite, questão de Serra de Santa Lima, para o Elixir. É o B1, 1-10-0-1-2-6-700. Opa, mais eficiente, mantenha o meu pé na linha do litoral, reporte através do Tuaçu. Você autoriza o cruzamento pela região do Guatemi entre Zona e Simbra, sem interferir com o marcador externo? Ativo, mantenha a linha do litoral, vai fazer o cruzamento com a Torre Lima, Papa Mike. Ok, regressando para a linha do litoral, cruza com a Torre Lima, Papa Mike. Lima... Pela Papa Mike, mantenha 500 pés, você pode através do Tuaçu. 500 pés, Mike. Controle, dá visual com o campo, Lima Quilo Zulu. Gente, Lima Quilo Zulu, reporte rotatório. Vai reportar rotatório, Lima Quilo Zulu. Então no 645 desse mantenha 4 mil pés. 4.023. Alô, boa, 869, não é dúvida, puxa chamar. Autorizado chamar o táxi. Chama. Lima Quilo Zulu para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a torre 1895. 295, Lima Quilo Zulu. Torre, boa noite, Amatango, Lima Quilo Zulu. Lima, Papa Mike, para cruzamento, chame torre 1895. Chama torre 1895, Mike. Possível final da 17, aplaude. Vai seguir para final da 17, Lima Quilo Zulu. Oi, Salvador, boa noite, seu papapá, Lima, Papa Mike. Gente. Roger, Azul 4206, clear to Recife, flight level 330. Via Upper Zulu 17, Fuca departure, Aracaju transition, takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, Fox 5562, read back. Proceda. Gente, o avião 04 confirme regressando para Salvador. Gente, desça para 1.500 pés, ajuste no 013, vai na flor da rotatória, reporte visual. Para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, duas instituições verticais, vai reportar estabilizado. Ou gol 64. Pode 101, não prossiga. Subiu a Papa Mike, próximo a Itapuã, qual é a sua intenção? Cruzamento do campo, confirma. Confirmo, cruzamento do campo para Via Rende e Coimbra. O no meu pé, condições visuais, ajuste Salvador 101 no 3. Foi na proa da rotatória, reporte visual. Ok, está visual com o campo. Aguardar a autorização para visual no 0 e passar para o Mike. Correção para Eco Índia, pode dar presente a tua proa norte, porque proa norte cruza final da 1-0, proa de Eco Índia, chama cruzando a final da 1-0. Graças, torre, já proa norte, para de Cia, do Lima para Papamai. Alfa Tango Tango, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 3. Para o Marcos 869, 177, 3 horas, Uberlândia. Pátio em Índia, ponto de temperatura no 8, decimal 95, altímetro no 0, 13. Então, bom voo e boa tarde, noite menor. Obrigado, mano. 7. Papa Mike, cruza final da 1-0, prossiga para a Serra Índia Eco Índia e já próxima rotatória chama novamente o controle 208. Ok, próxima rotatória chama controle 208, Lima Papa Mike, boa noite. Vai ter 101, informe radial de distância de Salvador no momento. Salvador, boa tarde. Janela 143, mantém escuta. Guardião 04, fique atento apenas ao Guardião 01, passando próximo à ilha de Frade agora, à sua frente, aproximadamente 1,5 milhas, mantendo 1 no meu pé. O Xanem 143, a sua identificação do seu via chegada Bonfi para o nível 050, ajuste no 0 no 3. Esse via chegada Bonfi para o 050143, tem um ajuste? Afirmo. Plano 645, complete final, chame torre 11895. 195, boa noite. Controle, vem para o Mike, apertou o cruzamento. Já está verificada a rotatória na corredor de Cia. Tem sim, uma Papa Mike 510 condições visuais, você pode visual com a LCA. 510 portará visual, mas. Como 645. Gente, qual foi a autorização de pouso? Livre pouso, pista 10. Gol 645, 613. Torre, boa noite, gol no 61869, no 4-0-0. Está em condição de decolagem imediata. 1869, sente, informa a aeronave já 1 milha do extremo, já autorizado o pouso. Mantenha a posição visual com tráfego? Tá, visual, afirma. Gente, após o pouso do mesmo anim, mantenha no 0? Após o pouso do mesmo anim, mantenha no 0, gol no 869. Gente, está autorizado manter 270, informe para a repetição. Alfa Tango Tango, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Lima Papa Mike, Zalpa. Lima Papa Mike, tem frequência livre para autocoordenação. Frequência livre, boa noite. Lima Zulu Golf, Chamitor, Rio 1895. Padião 01, não confirma mantendo no meu pé? Ativo. Alternando o barulho. Estamos agora a 1 minuto e meio da rotatória, mantendo 1500 pés, enquanto é voado. Voa maior. Lima Zulu Golf reporta na final de 3 milhas no nosso site. Azul Fortune 06, on this 1, the best 6 seconds cut up. With the ground staff, Azul 4206. After the traffic behind, Airbus 320. After the traffic, clear to line up and clear to set up and push comrade attacks, Azul 4206. After the traffic, we are clear to 6 seconds cut up, and we will call for attack, Azul 4206 seconds. Guardião 01 no confirma de volta do campo? Ativo. Gente, apenas atente a um Charlie 402, agora próximo da rotatória, mantendo no 1500 pés. Chame agora a torre 1895, Guardião 01. O Guardião está de volta ao tráfego, chama para a torre 1895, Guardião 01. Zona 7, vento 140, grau 079. Gente, ele vou passar travado hoje no Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, confirma o Pátio? Pátio 5, Aurifá. Gente, Lima Zulu Golf. Salvador, boa noite, o chão é 6201, pode esperar para o ano, 0. 6201, alinha e mantenha no 0. Sim, mantenha no 0, o chão é 6201. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Vamos setor norte. Está afastado 8 milhas de Salvador, visual com carro com sensação de pouso no Pátio do Gré. Gente, da presente autorizado o final do Pátio do Gré, reporta na final. Agora na final, ou não. É Queen de novembro, prossiga. Gente, é Queen de novembro, de acionado. Gente, autorizado o táxi até o Pátio do Gré, a porta no corte. Hora do solo, gol no 1869. 1869, fora do solo, 38, chama controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado, Magia. E Salvador, boa tarde, gol no 869, perfil da Ardo Alefa. 1869, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível 360. Via Arbor 360, gol 1869. Quatro cinco, Juliette, portão 10, portão 10. Juliette, 10, 645. Anemia 143, voo e turma já presente, desse mantenha 3 mil pés, ajusta no 0 no 3. Palmo tráfego, posição 2 horas, 1 no 3 milhas, rumo sudeste, o Romeu Fox 1 no 0, mantendo 1 no 1500 pés. Decolagem no 0, Anemia 201. Padião 04, voo e rotatória da presente. Firme. Ok, Atente, F de novembro, autorizado ingresso na pista, táxi até a interseção Oscar, repórter de Brando. Salvador, Guardião 01, na final para o Parque do Brasil. Guardião 01, no repórter quando em solo controlado, vento 140 graus 07, nós, altímetro 1013. 1013, reportará no solo controlado, Guardião 01. Para o Salvador, boa noite, Xané 6201, 1700 pés. Xané 6201, no contato radar na decolagem, se você sair da Dael para o nível 360. Sobe 360, Xané 6201, no sentido da saída da Dael. Propulsivo, solicita da Dael, Leda, está presente. Autorizado, Leda, está presente, Xané 6201. Direto, Leda, está presente, 6201, obrigado. Azul 2591, 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha a subida para o nível 180, chame Léo 1201. Chamar 1201, Léo, boa noite, Léo. 1869, voo elétrico, está presente. No 869, vai voar direto a Alerta. Bono 869, suba restrito, a nível de voo 320. 320, Alerta 320, restrito, obrigado. Alfa Tango Tango, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Controlado 43, um corte de frequência. Boa noite. Tango, para interceptar o fluxo localizador, cruze à direita, proa 1, proa 140. Está autorizado LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés. Direita, proa 140, para o localizador, autorizado LS, desça para 2000 pés. Alfa Tango Tango. Azul 4206, Airborne at 43, call Salvador approach frequency 120.8, good travel. 120.8, good evening, Azul 4206. Obrigado, Alfa Tango Tango, reduz velocidade para aproximação final, informo que irá seguir um Airbus 320, 5 milhas na sua frente com ground de 1.80. Puxa 6143, check trem livre pouso no 0 vento, 150 graus, 069. 6143, informará. 0330, vai a Codipatch, azul, 4206. Bom, 869, chame centro Recife, 1288, até 9353. 288-353. sobre zero, baixou e travou. Poxa, né? É o número 3. Gente, livre pouso, o vento é 150.5. Pouso no 0, meu número 3. Presidente 97, Guarulhos, aguarde coordenação, confirma o nível solicitado. Hotel 320, autorizado, aguarde coordenação 340, prepare a Dael Linda Motiva. Chané 6201, no chame centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251, 3325, 6201, no boa noite. Lado 104 na rotatória. Alfa Tango Tango, chame torre 1895. Guardião 04, chame torre 1805. 1805, grato. 1895. 1895, grato. Vai realizar uma curta base? Sim, exato. Curta da base para a 7. Tem que autorizar uma base curta para aproximação da 7 e a volta no final. 6143, solo 4948. Libra direito, chama solo em 1 ou 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Obrigado, senhor. Instalador, muito boa noite, Guardião 04 na rotatória, está visual com tráfego na virada base, está lá 7. Guardião 04, continua aproximação, reporta na final de 3 minutos da 1-7. Como um tráfego na, aproximando da final da 1-7. Tá, visual com bem, formará na final de 3 minutos da 04. Forte 06, mantém... Pode fazer level 3 e 0, azul forte 06. Ok, mantém, vai level 3 e 0. Tango Tango, livre pouso 07, vento 140 graus, 069. Alfa Tango Tango, livre pouso 07. Confirma o Pátio 4? Nada mais perto. Sim. Salvador, Salvador, Salvador, 7-2, 4-3, 3 da ordem. Coordenação... 7-2, Aracaju, qual o nível solicitado, copião 7-0? 7712, Aracaju 1970, aprovado, via Golf 670, Golf 677, colo da 10, curva de esquerda, subida Conde, aciona 0264, controle 120, decimal 8. 685. Okay, call now 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85, Azul 4206, thank you, good evening. Aciona 5570, controle 120, decimal 8. Pai Edson 3897, no portão 5, chame pronto, pushback. Azul 2772 está pronto para funcionar.